energia positiva. Matreiro 2015. Terráqueos. Nova época. Só quem fazer uma pra humanidade vai chegar, entendeu? Só. Somou some, agora mano nem o erro me consome. Sou criação vindo criador, esqueço o codinome. Nova época, plano mudo, mundo 2015. Calado me insulta, um na posição de jugo. Tag estética, era cibernética, sintética, métrica. Deturbar a réplica, média a pele, arma bélica. Técnica, lírica, física, corporalmente, mente na alma, triplica, tréplica. Bastante confortável, plano deixaram. Longe palpável, não me poupo no papo domado. Consoante ser ter algo adiante. Não me expande, nego, sofro desde antes. Limitar os semblantes. Sei que céticos amam uma ideia, não ações. O tratar das relações, espere só lamentações. Retoma essa daga, é rasa e empaca. Da grade estaca, picada desde a arca. Sou leve puro, mas sujo vindo pra essa terra. Todos querem deixar a sua marca como marca. É saca dessa era pós-guerra massiva e mental. Que impera na corte, sem corte, só pose. Mas vivo sentindo isso na goela que deixa a crise. Mesmo em se de livre-arbítrio, arbitrário e lá. O homem se consome por pouco ouro, mas de boa. Um dia haverá o valor e a razão de um pássaro que voa. A prisão me sinto aflito, rua nunca muda. Só cobrança, ramelagem, posse da carne do chumbo. Tufão, dilúvio, perderam os papéis do meu núcleo. Domino raso mais profundo. Sou confidente desse abraço mais puro e fundo. Meu barro, meu mundo, cultua meu barro. Hoje em dia posso até a molecada enxergar. Não é porque vivi na merda a vida inteira que eu tenho que espalhar. O sol castiga e meu castigo justifica. Dignidade na escrita, que bom, consciência fica. Mas não precisa ser um gênio pra entender. Porque Matheus João não tá na era da TV. Não me justifico, me prego, me acerto, me corrijo nisso. Mas erro por ser eu o que bebo. Não me trata, só maltrata e me traga na atmosfera. Sem vir do campo de batalha é novo, mas a guerra é antiga. Nova época. Buracos ao chão. 2015. Vazio e sem ética. Brasil tropical. Errou, Fernando. Sopro divino pros loucos. Cantando os hinos. Sufoco, sufoco, sufoco.